Eu quero começar essa palavra de hoje à noite por duas partes da Bíblia. E você que tem conhecido a nossa igreja, você sabe que nós nunca deixamos de ensinar a Bíblia. Pode ser que tem pessoas que leem muitos outros livros, lemos revistas, jornais também, mas a primeira e maior leitura da sua Bíblia, da sua vida, deve ser a Bíblia. Não abra mão. Se tiver que abrir mão de todos os outros livros, abra mão de todos os outros. A mesma coisa eu digo em relação a você ter essa companhia de Deus. Se é necessário, abra mão de todas as outras companhias, mas não a de Deus. Nós nos relacionamos com pessoas, a começar dentro das nossas casas. Nós nos relacionamos com pessoas na igreja, onde trabalhamos. Mas o maior relacionamento precisa ser com Deus. Coloque isso como prioridade na sua vida e você vai ver que resultados isso traz para você, para cada um de nós. Vamos ver a palavra, diz ali. Em Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, você pode abrir a palavra comigo? Quem é o abençoado que vai me trazer água hoje? Obrigado. Viu? Obrigado, Júlio. Ainda que é pedido meu, mas obrigado. Ali no capítulo 5, tem uma pesca. Ali o título é A Pesca Maravilhosa, mas se nós vamos olhar no início, é a pesca da decepção, a pesca da desgraça, não deu nada. E os apóstolos estavam completamente frustrados. Voltaram até a praia sem nada, e o Senhor encontrou eles, e o Senhor disse ali no verso 4, que o Simão tinha acabado de falar, e Jesus disse: faze-te ao largo. Obrigado. O que Jesus está dizendo aqui para o Pedro é: vai ao fundo. Ou, se nós fôssemos adaptar mais essa palavra, vai fundo. Volta lá onde não deu nada, volta lá. Lá tem peixe. Mas Pedro sabia que não tinha peixe, afinal, o resultado daquela noite inteira era zero. Mas ele obedeceu a palavra e voltou. E apanharam tantos peixes, diz aqui no verso 6, que as redes quase se rompiam. E eles fizeram sinais aos companheiros, para que viessem outro barco para ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, olha a palavra que ele usa, não é mestre, não é professor, não é nenhuma outra palavra, mas é a palavra que se usava para Deus. E ele diz para Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram e da admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, porque eram sócios, disse Jesus a Simão, e isso que eu quero hoje falar à noite: não temas, não tenha medo de estar diante de mim, que sou Deus mesmo aqui na terra. Não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. A segunda palavra que eu quero que você guarde, essa primeira: doravante serás pescador de homens. A segunda palavra que está lá no livro de Efésios, pode ir comigo lá, capítulo 1. E ainda vou lembrá-los daquela palavra da abertura do culto. Versículo 4, Efésios 1, 4. Veja comigo. fala que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê que Deus nos escolheu? Para sermos santos, que significa separados. Deus te separou. E para sermos irrepreensíveis diante dele. E agora no verso 6. Um dos objetivos que Deus escolheu você, Deus te separou da sociedade que vive sem Deus. Para você ser uma pessoa santa. Segunda coisa, lá no verso 6. Para o louvor da glória da sua graça. Deus te escolheu para que tudo que você faça e até aquilo que deixa de fazer, isso redunde em louvor para Deus. E a palavra que o pastor Everton fez na abertura do culto, que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. Quando Jesus chamou os discípulos e depois escolheu os apóstolos, logo Jesus foi dando instrução e ensino. Às vezes precisava até repreendê-los, chamá-los à atenção de erros que eles estavam cometendo, afinal, estavam aprendendo a ser cristãos. E aqui, logo no início, acontece esse tremendo milagre. Se por um lado a decepção de uma pescaria sem nada, imediatamente um milagre em cima de uma palavra que Jesus colocou. Logo, escute, sempre que você der ouvidos a Jesus, sua vida será abençoada, sempre, é infalível, isto não falha. Por outro lado, quantas vezes vamos na nossa força, na nossa sabedoria humana? Quantas vezes o fruto é nada, decepção. E aí acontece um milagre, mas olha, o milagre não é um fim em si mesmo. Ah, Deus quer fazer um milagre na tua vida, tá bom, Deus quer te curar, Deus quer dar um livramento, tá bom. Mas não termina ali, Deus tem uma coisa sempre além do milagre. E aqui, além da pescaria, na verdade a pescaria de peixes, tinha uma pescaria de Deus naquelas vidas ali. Quem pescou mais naquele dia, sabe quem foi? Foi Jesus. Fisgou. O que seria o grande apóstolo Pedro, foi fisgado aqui. Quem pescou naquela manhã, foi Jesus que pegou também João. Eram sócios. Quatro pessoas numa manhã se tornaram do reino de Deus porque viram um grande milagre. Todos que já receberam algo de Deus, e eu penso que toda vez que você se expõe à presença de Deus e você dá crédito a Deus, você está recebendo algo do Senhor. Quantos de nós chegamos aqui num culto, às vezes caídos, decepcionados, alguém nos frustrou, perdemos algo, um negócio não deu certo, um filho, o casamento não está legal, e você chega mal. Ao ouvir a palavra, você sai erguido, você sai de pé. Então você recebeu algo, ao ouvir e dar crédito a Deus. Quantos chegam aqui doentes e saem curados? Então você recebeu. Quantos receberam de Deus direção para fazer negócios? Ou lendo a Bíblia, ou orando, ou aqui mesmo num culto, de repente, no meio de uma pregação, o Espírito Santo fala uma coisa bem específica para o teu caso. Às vezes as pessoas me dizem, pastor, parece que alguém te contou a respeito da minha situação, da minha vida. Não, ninguém me contou. Eu não prego sob encomenda. Ah, pastor, prega tal coisa aí, que eu vou trazer um amigo que está precisando. Nós vamos pregar aquilo que Deus dá direção para pregar em cada vez. Ah, pastor, hoje diz tais e tais versículos da Bíblia. Sei lá, o meu marido está com problema comigo, meu filho está desobediente. Pastor, não me encomende nada. Deus sabe as suas necessidades, eu não preciso sabê-las. Porque o Espírito Santo é tão poderoso que ele pega a palavra dele e coloca na sua situação de vida. Amém, irmãos? Aqui está esse milagre, mas esse milagre tinha um objetivo maior. E aqueles homens se tornaram pescadores de homens. Claro, tiveram que aprender como fazer isso. E aqueles homens começaram a cada vez mais ter Cristo neles. A gente lembra quantas vezes de João, de Pedro. E às vezes a gente lembra até os defeitos deles. Mas nós queremos olhar para os grandes acertos. E o primeiro grande acerto deles, sabe qual foi? Ter a coragem de se tornar um seguidor de Jesus. Imagina o que que Pedro chegar em casa naquele dia e diz para a esposa: esposa, agora me tornei um homem convertido a Jesus. Ah, para nós, no nosso tempo, pode parecer fácil isso. Mas nos dias do Pedro aqui, do Senhor Jesus, não era fácil, porque as pessoas tinham toda uma religião do Antigo Testamento dentro delas. E tinham o Deus verdadeiro, e agora de repente eles iam dizer: encontrei o Cristo, encontrei o prometido pelos profetas. Era bem possível que uma esposa dissesse para ele: Pedro, agora tu estás fora de ti. É possível. Olha o peso que essa decisão teve para esses homens. E é possível que a esposa e eles, uma época, estavam fazendo perguntas para si próprios: vem cá, Senhor, e agora o que nós vamos comer? Uma pergunta legítima. E o que nós vamos beber e com que nós vamos nos vestir? E o Senhor disse a eles: busque o reino em primeiro lugar, e Deus sabe que vocês precisam disso, e Deus vai acrescentar tudo isso. Você tem experimentado o sustento de Deus também? Tem ou não tem, irmãos? Às vezes a coisa está apertada. Estou falando agora de finanças mesmo. E Deus aparece trazendo um livramento. Ou você precisa um conselho, ou você precisa uma paz interior para continuar a sua vida. E de repente, ou você lendo a Bíblia, ou um pensamento que o Espírito Santo semeou no seu coração, desanuveia tudo. Eu lembro um aspecto muito importante do nosso início aqui. Quando a igreja comprou esse lugar, os recursos eram para o vulto, o tamanho que custava tudo isso para reformar, os recursos eram escassos, muito escassos. E se nós fizermos a conta, os irmãos da época lembram, nós tínhamos 5% do valor de tudo. 5. Nós precisamos receber da parte de Deus mais 95%. Entre a reforma e o custo daqui. Às vezes é bom que Deus não deixe a gente saber tudo quanto vai custar. Nós não sabemos tudo o que ia custar. Porque se a gente sabe tudo, sabe qual é o problema? A famosa palavrinha: impossível. É ou não é? A famosa palavrinha que destrói a fé. Nós fomos descobrindo quanto custava tudo isso no meio do caminho. É melhor assim, né? Talvez alguém aqui foi comprar uma casa, fazer uma casa. E você disse: ah, pastor, negócio, quando pensa em gastar X, você vai gastar X e Y. É verdade, né? Em construção. Mas se Deus semear uma casa no seu coração, comece. Comece. Eu não tenho dinheiro todo. Se Deus te deu a certeza, comece. Mas naquele período que nós estávamos começando tudo aqui, Deus me deu uma palavra, e eu comecei a falar dessa palavra para os irmãos, e os irmãos vão lembrar. Uma palavra que Deus diz assim: a conta que eu mando fazer, como é que continua? Eu pago. Se Deus mandou fazer a conta, faça. Olha o que eu estou falando, se Deus mandou, não é agora tua cabeça, teus pensamentos, tem que ter uma certeza absoluta, que é uma obra do Espírito Santo no teu coração. A conta que eu mando fazer, eu pago, disse o Senhor. Lembra alguns irmãos da época? O que nós tínhamos que estar falando para nós mesmos. Nós tínhamos que estar nos alimentando também com essa palavra de Deus para fortalecer a nossa fé. Os recém-casados, você de repente foi namorado, noivo, noiva, por 2, 3 anos, 4 anos. E eu lembro uma coisa que eu falei comigo mesmo, logo que casei. E eu não estava pirado, eu falava comigo mesmo. E logo que casamos, eu e minha esposa, nós tínhamos que dizer para nós mesmos, e às vezes eu falava comigo sozinho, 3 palavrinhas. Eu estou casado. Porque a gente tinha toda uma vida de solteiro. E de um dia para o outro, depois de um culto, diante do Senhor e diante de irmãos, algumas coisas que nós não faríamos, não fazíamos porque amávamos e honrávamos a Deus, agora podíamos fazer. Falo mais da união física. Então nós tínhamos que dizer, estou casado, estou casado, estou casado, estou casado. Para mudar aqui dentro. Quando a gente vem para o Senhor e se converte ao Senhor, nós temos que falar conosco mesmos. Agora eu sou um cristão. Agora eu me porto como tal. Agora eu sou de Jesus. E é com certeza o Senhor fez e tem feito e fará muita coisa por ti ainda. Mas volto a dizer, não concentra a tua vida nos milagres. Milagres são maravilhosos. Curas são maravilhosas. Uma pessoa quando é liberta de espíritos malignos é maravilhoso. Mas aí não é o fim. Sabe o que o Senhor quer? Fazer de cada um de nós que amamos a Ele, um pescador, uma pescadora de pessoas. Deus não tem interesse em fazer de nós apenas consumidores de fé. Alguns iam chamar de consumidores de religião. Não. Você recebe algo de Deus e fala. Recebe e fala. Recebe e dá. Não guarda só para ti o que o Senhor tem feito. Lembra? Efésios 3:10 diz que as muitas formas da manifestação da graça de Deus será conhecida no mundo através da igreja. A igreja cristã em si, é um projeto que Deus criou. A igreja nasceu no céu. Você sabia? Nasceu na mentalidade de Deus. O Israel do Antigo Testamento falhou. Era para eles ser o povo de Deus na terra. Falharam. Caíram em idolatria. Se desviaram de Deus. E aí Deus então levanta um novo povo. E esse povo... parte desse povo está aqui. Está ou não está, irmão? Amém? Para que Deus te escolheu? Para que Deus se manifestou a ti? Para que Deus te curou, te salvou? Para que Deus tem socorrido a tua família? Para você mostrar o que recebeu, mostrar para os outros. Falar para os outros. Não dá para ser cristão escondido. Não dá para ser um cristão secreto, oculto. Não dá. Precisamos manifestar os outros. Ah, pastor, então é obrigado a sair falando. Não, porque quem experimenta, quem ganha uma grande coisa, logo quer dizer para os outros. Não é assim? Você não consegue calar quando tem uma experiência verdadeira com Deus. Você não consegue calar. Aquele algo fica lá fervendo no seu coração. E você conta para os amigos. Conta para os familiares. Você vai falando. Deus criou a igreja. E Jesus veio mostrar como vive a igreja. Ah, esse projeto que o Senhor então veio dar início à execução. É como se o Senhor fosse construir um prédio. O Senhor Jesus mostrou a planta e começou o trabalho. E quando começou então, depois de lançar os alicerces, sabe o que o Senhor Jesus disse para os apóstolos e crentes lá do primeiro século? Continue a obra. O projeto está aí, a planta está aí. Continue a obra. Nós, igreja do mover, nós queremos seguir a planta. Muitas vezes, quem já construiu sabe. De repente o pedreiro que está construindo a sua casa ou reformando, você disse para ele, até fez uma planta caseira, você desenhou para ele, olha, eu quero isso, isso, isso, a tomada ali, as lâmpadas lá, eu quero uma torneira ali. E se você chegar lá e o pedreiro resolver, esse homem não sabe nada, eu vou botar onde eu quero. O que você vai dizer para o pedreiro? Desmancha. Ah, mas eu botei onde eu achei melhor. Não, tem que botar onde eu fiz o desenho para ti. Ou um arquiteto, ele faz todo um planejamento de um prédio grande. E de repente, o construtor acha que o arquiteto não sabe nada. Mas sabe o que, que vai para a prefeitura, para os registros? A planta. E aí vem o fiscal da prefeitura e descobre que essa parede não estava aqui. Mas o construtor decidiu colocá-la aqui. Está errada. Ah, iluminação, bicos de luz, todos os pontos de água, de energia elétrica. Paredes, está tudo fora do lugar. O que a prefeitura vai fazer com a sua obra? Condená-la. Você entregou um projeto na prefeitura e fez outra coisa. O Senhor entregou um projeto. O Senhor disse como a igreja deve existir, o que fazer, o que não fazer, em que lugar colocar as coisas. Ninguém pode alterar esse projeto. Alterando, não vai ser aprovado. Vamos dizer agora, na prefeitura do céu. Não vai ser aprovado. Mas Senhor, eu fiz. Fez aquilo que eu não mandei. E aí, irmãos, eu quero que Deus vai nos dando cada vez mais pessoas que sabem qual é o traçado, qual é o desenho, qual é a planta que o Senhor deu para nós fazer. Nenhuma igreja pode alterar o que o Senhor Jesus determinou, o que já está planejado. Nenhuma igreja pode. Se o Senhor diz na palavra dele que um mais um são dois, não pode a igreja dizer que um mais um é um e meio. Entenderam, irmãos? Nenhum ser humano está autorizado a refazer o projeto de Deus. Porque daí estaríamos dizendo, o projeto de Deus está errado, eu saio mais que Deus. E nós, como igreja, queremos seguir o projeto. Vocês estão nisso conosco, liderança da igreja? Vocês estão conosco nisso? Eu acho que você tem visto, observado, como essa igreja toca a obra de Deus. Eu orei antes. Aqui ninguém é explorado. Aqui ninguém é arrancado a pele. Não. Aqui ninguém é constrangido. Não pode. Porque na igreja, quem convence as pessoas, você sabe quem é? É o Espírito Santo de Deus. Deus te chamou. E Deus quer que você trabalhe na obra. Trabalhar é o que Pedro passou a ser, um pescador de pessoas. E aí o Senhor diz como isso deve ser feito e em que lugares deve ser feito. Uma vez o Senhor deu uma grande festa, tem uma parábola que um homem deu uma grande festa e mandou o seu empregado a convidar as pessoas. E as pessoas diziam, não posso ir, não tenho tempo. Um diz lá, casei, outro comprei bois, outro comprou um campo. Volta o empregado e diz lá para o seu patrão, olha, ninguém quer vir no banquete. Aí o Senhor daquela festa disse, sai pelos becos e atalhos. Becos e atalhos eram os lugares onde transitavam os miseráveis, os pobres. Como é hoje? Quem mora muitas vezes nos becos, nas ruelas? são muitas vezes os mais pobres, lá onde não tem piso no chão, onde é barro. Pois o Senhor disse: eu quero que a minha casa fique cheia. Quais os lugares que nós vamos? Nós vamos em todos os lugares. Sejam ricos, sejam pobres, sejam pessoas que têm mais cultura, mais ensino acadêmico, seja gente que não tem, nós vamos a todos. Porque Deus quer que a sua casa fique cheia. Você já está dentro de um projeto ao estar na igreja. Você já está dentro. Eu gostaria muito que você pudesse dizer para Deus, e também dizer aqui entre nós, onde cada um congrega: eu estou nessa visão de igreja que ama a Deus sobretudo, e quer mostrar esse amor, as muitas formas da bondade de Deus, nós queremos mostrar às pessoas. Eu estou nesse projeto, pela graça de Deus, muitos irmãos estão aqui desde o início. Foi bom o início, irmãos, maravilhoso. Foi ou não foi quem estava lá no início? Foi. Mas está bom aqui no meio também, na continuidade. Eu disse no início que a igreja começou no céu, na mente de Deus. E sabe aonde a igreja vai terminar? A conclusão da obra? No céu. Tudo que é verdadeiramente de Deus começa nele e termina nele. A própria igreja não é um fim em si mesma. Começou lá e termina lá. Depois que tudo que nós realizarmos para o Senhor, tem uma palavra no Apocalipse, que eu tenho um carinho muito grande por aquela palavra, que diz que os anciãos, numa linguagem figurada do Apocalipse, os anciãos, que eram os crentes representados nas 12 tribos de Israel, 12 e 12 apóstolos, então os crentes de todas as épocas, eles vão chegar diante do Senhor, lá no final, podemos dizer no último dia, e vão tirar as suas coroas. E o que eles vão fazer? Vão depositar aos pés do Cordeiro de Deus. O que, que eles estão dizendo? Senhor, o Senhor nos deu graça e autoridade para governar. Quem tem coroa é quem governa, não é? São reis. O Senhor nos deu a graça para governar, mas nós não governamos para nós. Nós governamos para honrar o teu nome. Aqui estão as coroas. A honra é tua. Isso é a igreja. Igreja não é um bando de gente, cada um por si, tentando resolver seus problemas. Isso não é igreja. Ouviram, irmãos? Igreja não é um bando de gente, cada um por si, tentando resolver seus problemas. Isso não é igreja. A palavra de Deus diz que a igreja é um corpo, onde está todo mundo interligado. Como o nosso corpo, todo ele, está interligado. A Bíblia diz que a igreja é um edifício, é comparado a um edifício, está sendo levantada uma casa. Eu disse, o Senhor deu o projeto, deu a planta, deu início na obra, e aí disse, agora continuem vocês, mas sigam a planta. Isso é a igreja. A igreja não inventa coisas da sua cabeça, e nem tem por que a igreja se adaptar ao mundo aí fora. Eles têm outro projeto. Sabe quem é o projetista lá fora? Lá é o diabo. A gente vê cada lei absurda, ou gente que devia ser presa e está solta, isso todos os dias se vê. O projeto lá é feito por outro, mas aqui no reino de Deus, manifestado pela igreja, o projeto é dado pelo Senhor. Eu quero ficar no projeto, irmãos. Eu quero ficar. Não vamos alterar o projeto, nem adulterar o projeto. E nem ficar botando lá os nossos conceitos. Ah, eu acho que isso é aqui, eu acho que isso aqui é ali. Não. Permaneça no projeto. Você quer permanecer conosco? Na planta divina, na planta dada pelo próprio Senhor, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Como é que o mundo aí vai conhecer Deus? Só tem um jeito. Deus não costuma aparecer. Até diz a palavra que Deus, ninguém viu o rosto dele até hoje. Então o mundo não vai conhecer o rosto de Deus. Pela própria aparição de Deus, não. Ninguém aguenta. Nós não temos suporte para ver Deus. Cairíamos mortos no mesmo instante. Como é que o mundo vai ver Deus? Através de quem? Tudo que Deus tem para dar e tudo que Deus tem para transformar vai ser mostrado através da igreja. Que é você, que já é crente em Jesus. Alguém disse um dia que a única Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. Você sabe que os não cristãos, e muitos deles, pessoas que trabalham conosco, convivem perto de nós, alguns são familiares, eles estão ali de lupa, procurando um defeitinho em nós. Estão ou não estão, irmãos? Procurando algo para que possa apontar o dedo, viu, como tu não é tudo isso que tu diz. Às vezes não somos mesmos, mas estamos melhorando a nossa vida, para ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Vamos continuar juntos? Por mais 6 anos? Por mais 12? Por mais 18? Por mais 24? Estou indo de 6 em 6. Por mais 30? Por mais 36? Bom, alguns não vão alcançar mais 36. Né? Por mais 42? Por mais 48? Bom, depois que daqui a 48, um bom número de nós também já chegou à perfeição, né, irmãos? Vai ser lá. Lembra que eu disse que a igreja começou lá e termina lá? Mas a geração seguinte, que já está no nosso meio, ela vai tocar a obra. Tem crianças, tem adolescentes aqui dentro. E eles vão ver o que nós fizemos. E vão olhar a planta. E dizer assim, assim, assim, se faz a obra de Deus. A planta está aqui. Está aqui a planta, irmãos. Mas tem muitas páginas, porque a planta é completíssima. É completíssima. Vamos adiante? E tudo que nós fizemos, quem sabe lá no último dia, você velhinho, velhinha, ou numa cama de um hospital, sentindo que está a hora da partida, ou em casa, você possa dizer: Senhor, tudo que eu fiz foi para a tua glória. Aqui está a minha coroa. Entregue agora para um mais jovem, Senhor, porque eu não preciso mais da coroa na eternidade. Eu precisava da coroa para governar no mundo. Aqui está a minha coroa. Passe para o meu filho, Senhor, para a minha filha, para os meus filhos. Passe para outros a quem o Senhor também chamar. E a nossa geração tem que dizer para os jovens sobre essa planta, sobre esse projeto. Não tem nada maior neste mundo do que participar do reino de Deus, nada maior desse mundo. Todos os reinos deste mundo passam, todos. Autoridades, reis, imperadores, presidentes mundiais, todos foram passando. Todos. Uns dias atrás eu vi como uma história, como morreu um dos nossos ex-presidentes do Brasil, que eu ainda conheci ele em vida, a maioria de nós conheceu, os mais velhos conheceram ele em vida. morreu na miséria. Passou. E como vivem? Enquanto estão no poder, vivem regaladamente, luxuosamente. Passou o período deles. Impérios passaram. Eu podia discorrer aqui os impérios da Bíblia, irmãos. Falar para vocês das riquezas do Egito Antigo. Até hoje se recorda coisas maravilhosas. Da Babilônia Antiga, era uma das sete maravilhas do mundo. Dos impérios dos assírios, está tudo isso na Bíblia. Depois do Império Romano, tinha tanto poder, tanta força, ninguém conseguia vencer aqueles homens. Passou tudo isso. Atualmente nós vimos homens duros que matavam centenas de patriotas. Saddam Hussein, lembra? Há pouco tempo atrás. Últimos dias dele, estava lá vivendo dentro de um buraco. Lá na Líbia, um homem todo poderoso. Morreu há poucos dias atrás, agora. Sabe o que, que ele dizia? Ele estava dando o Gaddafi. Estava dando uma motocicleta, para cada pequeno líder tribal, em alguns países da África, dando uma moto e gasolina à vontade. E ele morava muito longe, mas estava mandando motos e motos e motos. Sabe para quê? Porque ele tinha um sonho, de ser chamado o Senhor dos Senhores. Agora, faz quanto a morte dele, um mês? Agora, eu não estou falando coisa de mil anos, estou falando agora de 30 dias, 40, 50 atrás. O homem que queria ser o rei dos reis, nem vive mais. Os reinos passam. Os homens que reinam passam. Rainhas passam. Mas sabe o que, que diz a palavra de Deus? O reino de Deus é eterno. Servir esse reino, não tem nada melhor do mundo. Que projeto é esse? É um projeto indestrutível. Ninguém destrói o reino de Deus. Já tentaram acabar com todo o povo de Deus na terra. Ninguém destrói. Há pouco tempo na história, 60 anos atrás, todo um plano diabólico liderado pelos alemães, e eu falo isso sem nenhum preconceito de raça, porque sou dessa origem, mas liderado um negócio para acabar com todos os judeus do mundo, mas não acabaram, porque o povo de Israel, ainda que se desviou do Senhor, Deus ainda tem um plano com ele, adiante. Depois que sair a igreja do mundo, a igreja for arrebatada, Israel entra em cena novamente. Israel vai se converter. Israel vai aceitar o Messias, que nós já aceitamos. Ninguém pode mudar os planos de Deus. Ah, que reino! Você lembra aquela visão que Daniel teve? Daniel teve uma visão de uma estátua que tinha uma cabeça de ouro, peito de prata, pernas de bronze e pés de cobre numa mistura com barro. E ninguém entendia, que visão é essa? Que visão é essa? E nessa visão vinha uma pedra do céu e destruía a estátua. E aí Deus deu a visão, a interpretação para Daniel. E Daniel soube que a cabeça de ouro era o império de Nabucodonosor. Império riquíssimo. Está na escritura, você pode ver lá. Depois viria outro império, que era um império de prata. Já não tão rico. Foi dos persas. Depois vinha um outro que era de muita força, tipo bronze, os romanos. E a pedra que vinha do céu e destruiu a estátua, sabe, representava um reino também. Sabe qual o reino? O reino de Deus. O reino de Deus vence todos os reinos do mundo. Qual foi a primeira pregação que Jesus fez? Eu falei uns dias atrás aqui. Arrependei-vos, porque chegou, quem? O reino de Deus. Te converte, entra para o reino de Deus, entra para o domínio, para o governo de Deus. Ah, que reino abençoado é esse? Esse reino tem regras e tem um rei. E desde que você se converteu, se já se converteu, você está no reino. Agora, não é só para consumir as bênçãos do reino. Anuncia o reino. Pesque homens. Pesque mulheres. Pesque jovens para o reino. Quem está chegando na igreja agora, ou chegou até de visita hoje, essa é a maneira que a gente vive e ensina. Se isso te convence, soa bem ao teu coração, então vem para o reino. Te agrega a nós e vem trabalhar conosco. Nós temos que botar uma placa lá na frente. Temos vagas. Temos vagas, irmãos. Muitas. Para quem quer trabalhar no reino de Deus. O reino eterno, indestrutível. O reino que está dentro de ti. Esse é o reino de Deus. Assim nós vimos a igreja. Pergunta para a pessoa do teu lado. O que foi pregado hoje? Te serve? Te serve? Te serve o que foi pregado hoje? Você quer isso também? Júlio, vem cá. Então aperta aqui. Te serve isso, Júlio, que eu preguei hoje à noite? Serve. Então tu é dos nossos. Faz isso aí para a pessoa. Então tu é dos nossos. Então tu é dos nossos. Então tu é dos nossos. Te serve? Te serve? Então vem cá. Então tu é dos nossos. Vamos fazer muitos aí. Te serve? Concorda? Então tu é dos nossos. Carlos, concorda? Então tu é dos nossos. Vamos lá, irmãos. Então tu é dos nossos. Qual é? Aleluia. Então tu é dos nossos. Temos vagas. Temos vagas. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Vamos dar glória para o Senhor. A igreja nasceu no céu e ao céu ela voltará. Manifeste toda a riqueza da glória de Deus. Não guarda para ti. O que Deus fez é para você distribuir. O que Deus te deu é para você semear. Entra. A Ele a glória.